Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Boa tarde, amigos. Estamos aqui com vocês para mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui eu, o professor Toninho e mais o professor Clésio, estamos aqui para mais essa edição. E hoje nós trouxemos como convidado o senhor José Orlando Guidelli, que é contabilista, e vai nos falar um pouquinho sobre a sua profissão, né, para os jovens que por acaso queiram seguir essa profissão. E também o seu filho, Matheus Guidelli, que é um cantor, né? Cantor de música sertaneja, né? De sertanejo universitário. Vai falar um pouquinho também sobre a sua carreira e vamos ter o prazer de ouvi-lo aí durante o programa. Boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde, professor Toninho. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, José Orlando. Boa tarde. É legal a gente estar trazendo pessoas como o senhor aqui no programa para estar mostrando para os nossos alunos uma possibilidade a mais de profissão, para que eles possam, né, de uma certa forma, quem tenha dúvida, tá elucidando as suas dúvidas e procurar. Não, eu gosto disso mesmo, vamos fazer, né? Primeira pergunta que eu faço para o senhor: ainda existe espaço para essa profissão no nosso país hoje, ou no mundo atual? Boa tarde novamente a todos os ouvintes da Rádio Fiscar. É um prazer também estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre bom a gente poder dar uma experiência para os jovens, né, do que é a nossa profissão, do que é trabalhar. Eu acredito que existe espaço, sim, porque a profissão contábil, ela é muito vasta. A contabilidade, ela se divide em departamento pessoal, contábil, fiscal e financeiro. E muitas pessoas já trabalham hoje, sem ser contadores ou sem ser da área, trabalham em algum desses departamentos, ou como auxiliar, ou relacionado a essa atividade, e muitas vezes não entende que ela engloba. Ela é, hoje, por exemplo, quando você fecha uma contabilidade, todos os departamentos já existem programas que fazem integração do fiscal para o contábil, do pessoal para o contábil, do financeiro para o contábil. E a contabilidade é um funil. Então, quem gosta do departamento pessoal, quem gosta do departamento financeiro, quem gosta do departamento fiscal, nada mais está acontecendo do que uma parcela da profissão. E existe mesmo muito espaço. Acontece que o que existe são pessoas despreparadas, ou que não tem vontade de aprender, ou que não tem vontade de se atualizar. Nossa legislação brasileira é extensa demais. Às vezes você tem uma lei, e em cima dessa lei você tem 20 correções dessa lei, 30 correções dessa lei. Então tudo isso é muito cansativo. Às vezes os próprios contabilistas têm essa dúvida, e se não tiver ferramentas, se não tiver vontade de buscar, fica para trás. Então no mercado existem muitas pessoas que são contabilistas, mas que muitas vezes não estão preparados para isso. Então por isso que eu acredito que existe campo, porque apesar de ter aqui faculdades de ciências contábeis, existem pessoas que se determinam mais a estudar, a se desenvolver a sua profissão, e para esse sempre vai ter espaço. Então existem cursos técnicos e cursos universitários para a profissão? Isso, exatamente. Tem cursos técnicos que muitos lugares desenvolvem. E tem aqui na cidade, nós temos faculdade noturna, que eu conheço, a Unicep e outros lugares aí na região que tem o curso de ciências contábeis, onde sai profissionais da área todo ano. Então, os pré-requisitos para ser um contabilista é de nível superior ou pode ser nível médio mesmo? Olha, hoje o eficiente é o nível superior, onde você pode assinar o balanço, né, dar a legalidade para a formalidade da contabilidade. E os pré-requisitos, o raciocínio abstrato, dedicação, vontade, gostar do que faz, acho que são básicos, né, para aquilo que a pessoa pretende. O senhor já falou sobre algumas coisas assim, mas o que realmente faz um contabilista? O que ele faz dentro de uma empresa, ou o que ele faz quando ele tem o seu próprio escritório, ou o que ele faz em alguma outra área? Então, como eu disse anteriormente, a contabilidade ela se divide, né, nessas etapas aí. De repente, você é dentro de uma empresa, se você for o contador responsável, você vai ter o seu pessoal de apoio no contábil, no fiscal, e vai afunilar na contabilidade, onde você vai fazer, por intermédio dos balancetes, do razão, do diário, você vai conferir tudo o que aconteceu e fazer o fechamento dessa contabilidade. Verificar se essa empresa obteve lucro, aonde que ela tem que reduzir despesas, aonde que está a maior despesa, a despesa administrativa, despesa com pessoal, etc. Todas as despesas de uma empresa você pode filtrar e analisar dentro da contabilidade, e com essa ferramenta contábil você gerenciar junto com o dono ou junto com alguma pessoa que fez um investimento e quer ter resultado. A contabilidade é para isso. Dentro de um escritório de contabilidade, o responsável, o contador responsável do escritório, tem inúmeros clientes, tanto microempresas, como empresas do lucro presumido, como empresas do lucro real. A microempresa e a empresa de lucro presumido, elas, como diz o nome, presume lucro. Então, a Receita Federal, ela não se preocupa com a sua despesa. Ela se preocupa com o seu faturamento. Então, os impostos são pagos com base no faturamento bruto da empresa. Já o lucro real, você precisa apurar efetivamente o lucro, como o próprio nome diz, o lucro real. Ou seja, qual foi o lucro que aquela empresa obteve, ou qual foi o prejuízo que aquela empresa obteve. E em cima do lucro contábil é que você recolhe os impostos, contribuição social, imposto de renda, e PIS e COFINS não é sobre o lucro, existe uma outra sistemática, uma outra lei que rege o PIS e o COFINS, mas são impostos que também saem desse fechamento contábil. Aí varia, depende da compra de mercadoria, da despesa com aluguel pago à pessoa jurídica, despesas com leasing. Essas despesas podem ser abatidas no PIS e COFINS. Então, o contabilista, dentro do escritório contábil, ele pode ter empresas de vários segmentos. Microempresa, que o limite de faturamento anual tem um teto de 3 milhões e 600. Acima desse faturamento de 3 milhões e 600, que são chamadas as MEs e as EPPs, a partir daí, de 3 milhões e 600 até 48 milhões, você pode estar optando pelo lucro presumido, que aí o lucro presumido já tem um diferencial da microempresa, da EPP. A ME e EPP, elas têm benefícios fiscais, que já no lucro presumido já não tem, e no lucro real menos ainda, né? Então, o contabilista, ele pode trabalhar com empresas de qualquer segmento, tanto de lucro presumido como microempresa. E a cada dia nasce um novo comércio, uma nova profissão. Estamos aí, bem, essa conversa aqui, ela está bem dentro do que está acontecendo no Brasil hoje, com a aprovação dos direitos trabalhistas às domésticas. E para isso, você, a pessoa que tem uma doméstica, como já foi explicado em vários jornais, várias publicações que está debatendo muito hoje, as pessoas físicas que têm essas pessoas, babás, jardineiros, motoristas, elas podem estar fazendo sozinho, adquirir os programas junto da Caixa para gerar GFIP, Fundo de Garantia, ou procurar um profissional da área contábil, que tem um escritório e pode estar com as portas abertas para atender esse público. José, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e dentro de alguns minutos estaremos de volta com mais um bloco, batendo um papo com vocês. Quando eu te vejo, não sei o que fazer. Eu fico louco, não consigo te esquecer. Me controlar, sei que não vai dar. Não tá dando, eu não vou ficar te olhando, beijando, te assistindo a todo momento. Você falando com meus amigos e eu ficando mudo, sem saber o que fazer. Eu vou beber, eu vou beber. Eu vou beber pra te esquecer. Eu vou beber, eu vou beber. Eu vou beber pra te esquecer. Quando eu passo em sua frente, você nem liga. Se eu te olho, você desvia. Você não quer saber quem sou eu. Não sei mais quem é você. Cadê aquela menininha que eu conhecia, que eu conhecia? Cadê aquela menininha que dizia, dizia que me amava, dizia que não conseguia ficar sem mim. Mas agora mudou, tá dando uma, e Patricinha. Eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Quando eu te vejo, não sei o que fazer. Eu fico louco, não consigo te esquecer. Me controlar, sei que não vai dar. Não tá dando, eu não vou ficar te olhando, beijando, te assistindo a todo momento. Você falando com meus amigos e eu ficando mudo, sem saber o que fazer. Eu vou beber, eu vou beber. Eu vou beber pra te esquecer. Eu vou beber, eu vou beber. Eu vou beber pra te esquecer. Quando eu passo em sua frente, você nem liga. Se eu te olho, você desvia. Você não quer saber quem sou eu. Não sei mais quem é você. Cadê aquela menininha que eu conhecia, que eu conhecia? Cadê aquela menininha que dizia, que dizia, dizia que me amava, dizia que não conseguia ficar sem mim. Mas agora mudou, tá dando uma de Patricinha. Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Eu vou beber assim, vou, eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Eu vou beber, eu vou beber. Eu vou beber pra te esquecer. Eu vou beber, tô chapado demais. Eu vou beber pra te esquecer. Valeu, moçada! Eu vou beber. É isso, amigos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com o contabilista José Orlando Guidelli e com o músico Matheus Guidelli, seu filho, né? E estamos aqui conversando sobre, nesse momento, conversando sobre a profissão do contabilista. Então, o contador presta serviço, inclusive, como você acabou de dizer, para pessoas físicas, né? Também. É como eu disse, com a introdução dessa nova lei trabalhista, que estende para as domésticas e babás e jardineiros, e etc., motoristas, muitas pessoas, não que não tenham capacidade para fazer, devido ao corre-corre, devido a muitas preocupações, preferem entregar esse trabalho nas mãos de um contabilista para que gerencie essa pagamento desses, do INSS, do FGTS, verificação agora da jornada de 44 horas semanais também para as domésticas, que o bom senso sempre disse que os domésticos também deveriam trabalhar 44 horas. Mas como ainda não tinha nada definido, existia aí, talvez, né, uma discordância com relação a patrão e empregado. E agora, com a lei, veio normatizar tudo isso daí. Então, as pessoas, mediante um computador e alguns programas direcionados, podem estar gerando fundo de garantia, a guia do INSS, fazendo o registro desse funcionário. E também aqueles que não têm tempo, não têm disponibilidade de material, equipamento para desenvolver, entrega na mão do contabilista. Então, com isso, também aumenta a gama de clientes dentro do escritório. As empresas que você tem como clientes são de médias ou grandes, médias, né? É, nunca uma grande empresa entrega contabilidade para um escritório terceirizado, como é o meu caso. Uma grande empresa, geralmente, ela tem os seus departamentos. Então, até médias empresas com faturamento razoável, com um número de funcionários não muito extenso, diria aí, para esclarecer um pouco mais, até 60 funcionários. Então, uma média, de pequena a média empresa, né, é o que terceiriza. Porque senão já passa a ficar inviável. Mesmo a parte do faturamento do contas a pagar para ser um contador externo e para fazer a contabilidade de uma forma clara e evidente, teria que estar também inserido a parte financeira. E geralmente essas empresas maiores, o financeiro está dentro da empresa. Então fica um pouco difícil de você controlar isso dentro de uma contabilidade. Então, o escritório de contabilidade presta serviço para pessoas físicas e jurídicas, dentre elas micros, pequenas empresas e até médias empresas. E a tecnologia dentro de um escritório de contabilidade hoje? Veio para ajudar? Porque antes a gente entrava no escritório, parecia que o cara ficava louco lá, né? O contador-chefe, mexendo tudo quanto é máquina de calcular, de somar lá. E a tecnologia hoje, dentro do escritório? Ajudou muito. A Receita Federal e o Estado, inclusive a Prefeitura Municipal de cada município, elas procuraram, né, investir, aprimorar. Não sei se é de conhecimento de todos, hoje o nosso município de São Carlos, ele tem o chamado GIS Online, que é uma escrituração online, e que você pode estar fazendo a nota fiscal da sua pequena empresa ou da sua prestação de serviço no site da própria prefeitura, que já emite a nota fiscal. Não existe mais o talonário, existe ainda, lógico, para aqueles que não têm equipamentos aprimorados para isso. Mas hoje você emite a sua nota fiscal de qualquer lugar. Você está na sua casa, você pode emitir uma nota fiscal dentro do site da prefeitura. Dentro do site da prefeitura é chamado GIS Online, que é um equipamento que foi desenvolvido para que os contabilistas pudessem verificar as notas fiscais emitidas pelos seus clientes e também fazer um fechamento com as notas fiscais que os tomadores de serviços tomaram dos nossos clientes. Isso facilita muito o trabalho para o contabilista. Além da prefeitura, temos hoje nota fiscal eletrônica, que a própria Secretaria do Estado fornece um programa gratuito que qualquer pessoa jurídica obrigada à emissão da nota fiscal, que são várias atividades que são obrigadas, inclusive quando vende para órgãos públicos, a obrigatoriedade existe para quem vende para órgãos públicos, não pode emitir o papel, a nota fiscal em papel, e sim a nota fiscal eletrônica. É disponibilizado sites para isso. Com tudo isso, facilitou muito a conferência, não só para a contabilidade, como também para o órgão fiscalizador. E com relação a vamos fazer uma questão mais ampla. Você que trabalha com vendo lucro, despesa das empresas, o custo do Brasil realmente pesa? O custo do Brasil realmente pesa numa empresa? Como você disse, os impostos, PIS, COFINS, todas essas coisas aradas aí que o governo impõe. Pesa muito. pesa muito. A carga tributária brasileira, ela é muito alta. A legislação é muito complexa, gera muito duplo entendimento na legislação. Existe hoje muitas pessoas que trabalham com recuperação de impostos, que, você recolheu esse imposto era inconstitucional, vamos recuperar. Por quê? Porque existe a legislação muito cheia de entraves, né? De legislação que muda diariamente. Então, tudo isso é uma coisa que acaba dificultando o trabalho, o entendimento, gera desconforto para todas as pessoas que trabalham nesse ramo, e a carga tributária é alta. Como eu estava dizendo anteriormente, você pega a empresa de pequeno porte, ela tem alguns benefícios. Um deles, para esclarecer, é a cota patronal do INSS, que é 20% para o INSS de toda a remuneração que você faz para qualquer pessoa que esteja registrada em sua empresa ou que preste serviço para sua empresa. Isso o governo federal, para a empresa, para a microempresa, ele deixou de ter esse imposto para beneficiar a pequena empresa, o que já não acontece no lucro presumido. Porque se a microempresa tivesse mais esse encargo, muitas das que nasceram já teriam, né, morrido. E a abertura e encerramento de pequenas empresas é muito grande, devido a muita burocracia, né? Devido à legislação trabalhista, que é complexa também, e que você, se não trabalhar direitinho, do jeito que manda o figurino, ao invés de você ter lucro, você acaba tendo um passivo trabalhista, você acaba tendo prejuízo, você acaba deixando de recolher o INSS, o FGTS, e assim vai. Então, quero dizer que, não que o custo Brasil, ele não seja suportável, mas ele é alto, muito alto. E, por exemplo, você disse, existe uma estatística dessas empresas, seja ela de porte que for, que se iniciam depois de um certo tempo, não suportam esse peso da burocracia e acaba... Olha, em 2 anos, tem muitas empresas que 80% das pequenas empresas, em 2 anos, se elas não suportarem 2 anos, elas estão fadadas a morrer. Por quê? Quando você monta uma pequena empresa, seja qual segmento for, até que você consegue o seu espaço com o cliente, ou o seu espaço com alguém que toma o seu serviço, para que você seja conhecido, leva um tempo. E se você não estiver preparado para suportar esse tempo com as suas forças, com o capital investido, e você depende dela, muitas pessoas dependem dela para manter a família. Então ela vai tirar dinheiro do caixa da empresa para manter a família? Não, está errado, não pode. E muitas pessoas confundem isso. Então, até que ela tenha essa cultura do que é administrar uma pequena empresa, muitas vezes não dá tempo dela recuperar. Então, a estatística é muito grande de empresas que morrem nesse período. É isso, amigos. Nós vamos a um intervalo musical agora com a música Flashes, de Matheus Guidelli, que é o nosso convidado aqui hoje. Tudo é sem graça se você não está. Tudo é sem graça. Ainda tenho na memória flashes do que rolou. Acreditei sem pensar nas promessas de amor. Não rolou. Pra você não rolou. Quantas vezes no meu quarto chorei por você. No silêncio um segundo consegui te esquecer. Mas passou, de nada adiantou. Meses se passaram, ainda dói o coração. Fotos, flashes, filmes, é tanta recordação. Que não dá pra deixar de te amar. Que não dá. Quem não dá, uma lembrança sua traz o brilho no olhar. Uma fotografia já me faz perder o ar. Tudo é sem graça se você não está. A música que marca é toque no celular. Segredos e apelidos é pra me descontrolar. Tudo é sem graça. você não está. Tenho na memória a flecha, estou que rolou. Acreditei sem pensar nas promessas de amor. Não rolou, pra você não rolou. Quantas vezes no meu quarto chorei por você. No silêncio um segundo consegui te esquecer. Mas passou, de nada adiantou. Filmes é tanta recordação que não dá pra deixar de te amar. Que não dá, que não dá. Uma lembrança sua traz o brilho no olhar. Uma fotografia já me faz perder o ar. Tudo é sem graça se você não está. A música que marca é toque no celular. Segredos e apelidos é pra me descontrolar. Sem graça se você não está. Tudo é sem graça. Uma lembrança sua traz o brilho no olhar. Uma fotografia já me faz perder o ar. Tudo é sem graça se você não está. A música que marca é toque no celular. Segredos e apelidos é pra me descontrolar. Tudo é sem graça se você não. Tudo é sem graça se você não está. É isso, amigos. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com a presença do contabilista, o contabilista José Orlando Guidelli, que está aqui falando conosco sobre essa profissão, e também o seu filho, né, o músico Matheus Guidelli. E agora nós vamos conversar um pouquinho com o Matheus, né, sobre a sua carreira, né, Matheus? Como é que você descobriu esse seu talento para a música? Desde cedo, desde garoto, como é que foi? Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos os ouvintes da Rádio Fiscar, e boa tarde, Toninho. Essa vontade da gente cantar, de eu cantar, ela surgiu há mais ou menos uns 8 anos atrás, quando eu tinha aí por volta dos 16 anos. Eu cantava, como meu pai tocava muito violão em casa, e eu escutava ele tocando. Eu peguei um dia, ele falou: Matheus, vem aqui, chega mais perto, vamos cantar uma música com o pai aqui. E eu, né, de boa, fui ali e cantei com ele a música. Aí foi que ele falou: putz, a sua voz é agradável, não sei o que, vamos tentar pensar alguma coisa, né? E a partir daquele dia que nós começamos a pensar no início, não parou mais. Então aí nós estamos até hoje, já faz aí mais ou menos uns 7 para 8 anos aí que nós estamos na batuta. Matheus, você não quis seguir a profissão do seu pai? Você tá focado só em música agora ou você tem intenção de fazer alguma outra coisa? Não, cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô mais focado nisso mesmo, cara. Eu não consigo. Até, sabe, essa semana passada aí que nós corremos, eu fiz uma viagem visitando algumas cidades e os caras sempre perguntavam isso, né? Porque a minha história é essa. Meu pai é contador e eu já trabalhei com meu pai. Hoje em dia eu ainda dou um auxílio pra ele, mas na parte financeira. Vai lá e gasta o dinheiro dele, né? É isso mesmo, vou lá, gasto o dinheiro dele. Tô brincando. Não, mas se você for ver, esse negócio musical, viu, gente? Ele é pra quem quer ir pro meio profissional, vocês, nada mais do que vocês aqui pra saber. Isso é um gasto. E se você não tiver no início o verdadeiro patrocínio, você não vai. Aliás, a gente já conhece um pouco essa história, né? De Patrocínio. Já trouxemos já alguns cantores aqui, a história é sempre a mesma. Então, você vê, no começo não tem jeito, enquanto as pessoas não te veem, não vê você, se você não está em evidência, você não faz nada. E no começo, quem acredita em você, quem quer? É mãe e pai. Não tem outra. E vó, né? Porque a avó também. Mas então, voltando na história do que você perguntou de eu não trabalhar com meu pai, cara, eu sempre ajudei ele no escritório, nunca deixei de ajudar, só que não é meu negócio, cara, não é. Eu cheguei um dia pra ele e falei, pai, cara, que negócio é esse, meu? Calculadora, não sei o que, sai fora, vou jogar tudo isso fora. Eu quero uma irmã cantar, falei pra ele. Aí o pessoal, né, faz a sua crítica, não sei, e assim vai, né? Mas tocando o barco. Uma coisa que ele disse aí, não foi aos 16 anos que aconteceu essa história entre a gente. É que eu sempre toquei violão, sempre gostei. Eu já participei em outros lugares de festival secundarista de música e fazia composições, tocava e gostava muito. E graças a Deus era bem aceito com o público. Teve um festival secundarista de música que nós fizemos no Caso. E toda a galera estava do lado nosso, era um samba-canção que a gente fez. Então, como eu sempre tocava violão, pedia para o Matheus, vem cá, canta comigo. Ele nunca quis cantar comigo, ele sempre caía fora. Quando ele tinha uns 13 anos, 12, 13 anos, eu estava tocando no sofá da sala e chamei ele e falei, canta uma música comigo. Ele não queria. De repente, do nada, ele falou, pai, deixa eu cantar essa música que eu conheço ela. E aí ele cantou, foi a primeira vez que ele cantou e me encantou. Porque eu gostei demais. Falei, nossa, Matheus, você tem uma voz gostosa, bonita. Então, depois disso, é que ele... E nós tínhamos uma banda, que nós fazíamos aniversário, nós fazíamos festas de casamento. Chegamos a fazer em vários lugares da cidade de São Carlos. Não fora. Fora não chegamos a ir, mas em São Carlos. Eu tocava violão, guitarra, o Matheus cantava, tinha alguns amigos que tocava violão, teclado. Meu filho Lucas tocava bateria. Então a gente fazia junto, mas isso era um hobby, sempre foi hobby. Mas para ele não, quando eu parei de tocar, aos 14, 15 anos, que eu parei de tocar com eles, porque meu filho Lucas é 5 anos mais novo, e você imagina, se ele tinha 14, meu outro filho tinha 10 anos. Eu parei por isso, porque eu falei, era muito cansativo e eles tinham outras atividades para fazer. Então aí o Matheus não gostou muito e aí ele começou sozinho. Eu falei, não, então se você quer seguir a profissão, segue sozinho. Então a partir dos 16 anos foi que ele começou a seguir sozinho. E com relação à escolha do gênero musical, você experimentou outros ou já foi direto pro sertanejo? Não, que nem meu pai já disse, né? Quando nós tínhamos essa banda, a gente cantava, o sertanejo era muito escasso, era uma música ou outra. A gente cantava muito rock, muito MPB, música do momento, que estava bem assim, aparente, porque o sertanejo, ser universitário, que eles colocaram esse nome, né? Ele é recente, ele não é tão, né, anterior. Então naquela época não era o sertanejo universitário que estava em alta. Então a gente cantava muito rock, muito RPM, muito Jota Quest, muito Djavan, cara. As irmãs gostavam de Djavan, a gente cantava até hoje, né? Só que aí o que aconteceu? Meu gosto mesmo, isso veio dentro de mim, porque eu sempre gostei do sertanejo. Não foi ninguém que me influenciou. Nenhuma dupla, se eu falar pra vocês aqui que foi uma dupla que me influenciou, não foi. Foi uma vontade própria. E aí veio essa pegada de começar a ir pra frente o sertanejo. Aí foi que a gente veio crescendo, né? Junto com esse sertanejo. E uma curiosidade é que esse daí é o segundo CD gravado do Matheus. O primeiro nós nem divulgamos, que era músicas, a maior parte de autoria minha e de alguns amigos, que nós fizemos um CD, mas do nosso gosto. Não um CD para o que as pessoas gostam, do nosso gosto. E hoje, infelizmente, o artista que quiser prevalecer o gosto dele, ele tem que ter muita condição financeira, muita capacidade, ser muito bom, acreditar muito no trabalho, não se importar se ele não vai ganhar nada no início, para que ele se mantenha naquele ritmo que não seja o sertanejo universitário hoje. E como meu filho gostava do sertanejo universitário, para vocês terem uma ideia, ele chegava com um CD de sertanejo no meu carro, eu jogava fora. Pô, isso é verdade, eu tô aqui para provar. Porque eu não gostava. Eu sempre gostei, né, de outros ritmos, mas ele sempre gostou do sertanejo universitário. Então tá bom, vamos respeitar a vontade de cada um. E o sertanejo raiz, você gosta? Opa, ixi, adoro. Adoro, eu gosto do Tião Carreira, eu gosto de uma moda masqueada de viola, rapaz. Adoro. Ah, então, uma próxima vez você pode vir aqui tocar umas raízes pra gente. Oh. Você toca algum instrumento? Olha, rapaz, tô aprendendo agora um pouco de violão. Porque até então eu só cantava mesmo. Nunca assim me interessei em tocar nada, mas agora eu tô aprendendo violão. E quem faz quando você vai? Você faz shows, não faz? Já. Você deve ter uma banda, já acompanha, ou seu pai que vai tocar junto com você? Não. Meu pai, ele tocava comigo, viu? Mas depois a coisa começou a ficar uma proporção grande, sabe? E ele abandonou porque ele falou, isso aí não é mais pra mim, né? Ele tocava comigo naqueles bailes, né? Nossa banda na época. Mas hoje em dia, como o negócio ficou mais profissional, ele não fica mais. Então, quando eu fui fazer um show, alguma coisa, a gente leva músicos. A gente contrata freelance e a gente leva os músicos pra onde for. Matheus, nós vamos fazer mais um intervalo. Agora ouviremos a música Sete Chaves, né? Com nosso Matheus Guidelli. Disfarçar, meu coração não deixa, desvio o olhar, me dá abstinência, tento fugir de mim, me encontro em você, não consigo dormir, só penso em te querer, com você tudo fica mais lindo e colorido, no jardim do amor, seu perfume foi escolhido, guardei as sete chaves, o que estava sentindo, meus olhos te contaram, meu amor desde o início, quando eu te encontrei, não soube o que fazer, meu coração me traiu e se rendeu a você. De mim, me encontro em você, não consigo dormir, só penso em te querer, com você tudo fica mais lindo e colorido, no jardim do amor, seu perfume foi escolhido, guardei as sete chaves, o que estava sentindo, meus olhos te contaram, meu amor desde o início, quando eu te encontrei, não soube o que fazer, meu coração me traiu e se rendeu a você. É isso, amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico e Revista, hoje com o contabilista José Orlando Guidelli e seu filho, que é músico, Matheus Guidelli. E nós temos hoje, nós estamos aqui, né, ouvindo algumas faixas do CD do Matheus, muito interessante, por sinal. Vamos escutar o nosso papo com o Matheus, né? Primeiro, Matheus, vou perguntar uma coisa pro seu José. E essa escolha dele? Como na época caiu pro senhor, assim? Foi de boa ou o senhor falou, pô, meu, queria que você fosse meu substituto? Olha, não sei se vocês têm filhos e não sei como que é a escolha para vocês, não sei se estão na época de escolhas. Até que você tem os filhos sob seu comando, é tudo muito mais tranquilo. Quando começa a ter as escolhas, por exemplo, eu tenho outro filho que se chama Lucas e tenho outro filho que se chama Natan. O Natan ainda tem 13 anos, então ele está naquela fase ainda só de estudar, de pensar em alguma coisa. O meu outro filho, Lucas, ele é lutador do MMA. Então, para você ter uma ideia, eu sou contabilista, contador, tenho meu escritório, graças a Deus é o que mantém a nossa família hoje, que dá suporte para a carreira deles. E hoje eu não vejo eles como substituto meu, porque esse negócio de você querer escolher a profissão para um outro é complicado. Então, por isso que eu acho interessante esse programa de vocês, onde vocês conseguem colocar para os jovens, pessoas aqui que dão direcionamento em determinadas profissões, em determinados cursos. Isso é muito interessante, porque a gente vê os jovens muito perdidos hoje. Exatamente. E eu acho uma abertura, sem demagogia, uma abertura muito boa que vocês estão dando para esse roteiro, né, de profissões, trazer pessoas aqui dentro para poder, os ouvintes, de repente eles começam a se interessar por uma profissão porque ouviu alguém dizer, e assim vai. Eu fiz cursinho, e quando eu fiz o cursinho existia um livro chamado Roteiro de Profissões, onde elencava um grande número de profissões, e é onde você começava a se despertar. Então, voltando à questão da escolha, eu sempre gostei de música, adoro música, é o meu relaxo, o meu passatempo. E talvez ele se influenciou por isso. O meu outro filho, o Lucas, que hoje ele mora em São Paulo, ele treina hoje no Palmeiras e está para fechar um contrato com o Corinthians, ainda está em negociação, vai passar por uma experiência, mas ele fica treinando o dia todo, ele estuda, faz contabilidade, porque se de repente nós não podemos deixar à mercê da vontade, temos que nos preparar para algo secundário, né? Se não deu certo alguma coisa, nós temos uma segunda chance. Então eu dou espaço para eles para serem felizes. O que importa para mim, porque falando em profissão, muitas pessoas visam profissão apenas para ganhar dinheiro. E a profissão não é só para você ganhar dinheiro. A profissão, ela é para você se realizar como pessoa. De repente, alguém que gosta da área da saúde, que gosta de cuidar de pessoas, que gosta. É muito importante, né? E tem que fazer isso com carinho. Todas as pessoas devem fazer a sua profissão com carinho. Então, eu percebo que o Matheus faz com carinho a música. Faz com vontade, se realiza. Eu vejo que o meu outro filho se realiza lutando. Então, para elucidar, só um dia eu estava com um problema junto do Estado, resolvendo um problema contábil e preocupado, tentando resolver. Meu filho Lucas chegou em mim e falou, pai, eu prefiro levar pancada na cara do que ficar trabalhando com contabilidade. Então, como que eu vou segurar um filho na contabilidade se não é a aptidão dele? Foi a minha aptidão, eu me realizo, gosto do que faço, procuro atender meus clientes com a maior boa vontade, sem preguiça de explicar para ele o que acontece, o porquê que eu estou tomando aquela atitude, para que ele fique satisfeito e tranquilo com aquilo que eu estou falando. Então, eu acho que está muito dentro da pessoa gostar do que faz. Então, eu vejo que o Matheus gosta, eu vejo que o Lucas gosta. Então, por que não apoiar? Então, eu não tenho nem que questionar, eu tenho que apoiar. Para que amanhã ou depois eles possam se sentir realizados e dizer, olha, se hoje eu não sou alguém que vive disso, mas eu tive todo o apoio necessário. Eu acho que a maior parte dos jovens precisam desse apoio. É justamente isso que eu ia falar para o senhor agora. Achei legal a fala que o senhor falou sobre dar uma segunda opção. Porque o esporte, ele é uma coisa meio ingrata, né? Por exemplo, o jogador de futebol, ele deveria ter uma segunda profissão, como por exemplo o Sócrates. Ele jogava futebol, mas ele era médico. O Raí, ele jogava futebol, mas ele tem uma outra profissão, que eu não lembro qual que é. Então eles deveriam pensar nisso, porque a vida no esporte, ela é curta. Então ele deveria realmente ter uma segunda opção, porque depois que ele terminasse aquilo, ele já tivesse alguma outra coisa para fazer. Isso quando dá certo. Isso, né? Quando dá certo. Fica tentando durante muito tempo aquela profissão. Dentro disso que você falou, é muito importante mesmo, porque você vê muitos jogadores de futebol que estão acostumados a ganhar muito dinheiro e comprar imóveis. De repente ele para de ganhar aquele dinheiro. Como que ele mantém os imóveis que ele comprou? Como que ele mantém carro novo que ele comprou, se ele não tem a mesma renda que ele tinha quando ele parou? Então, precisa mesmo. Hoje, o músico, que o músico tem uma carreira mais longa, o jogador de futebol, o lutador de MMA, como eu estava dizendo, não tem. Chega nos 37, 38 anos, está na hora de parar. E se ele não se preparou com uma segunda opção, não teve um trabalho de se preocupar em ter uma profissão, um curso, algo que ajude a manter o que ele conseguiu, né? Fica difícil, fica insustentável. Quantos jogadores de futebol não morreram as mínguas aí? É, a história fala isso. Por quê? Talvez não soube segurar aquilo que a profissão deu até um certo momento. Ô Matheus, por que que hoje está tão difícil o músico que inicia na carreira se firmar? Porque nós já trouxemos vários aqui, eles falam, pô, é difícil a gente entrar no mercado, é difícil a gente entrar no mercado. O que que acontece para esse ser difícil entrar no mercado? Porque olha, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, isso acontece em todo lugar, não é só no meio musical, tá? Você fala uma coisa pra mim, o Senado nosso, nossa Câmara de Deputados lá é organizado? Fala pra mim se é. Fala pra mim se não tem um merchan pro meio. Ah, isso é verdade. Não tem um QI, quem indica? Isso. A música é a mesma coisa, cara. A música é a mesma coisa. Às vezes o cara pode ser bom, tocar violão nas costas, tocar guitarra com o dente, mas o cara não vai pra frente por quê? Porque ele não tem um cara que acredita nele, que tenha muito dinheiro e que possa investir nele. Porque hoje em dia, nesse meio musical, cara, é triste falar, mas o cara não se desponta por ele ser muito bom. Ele se desponta pelo quem indica, ele se desponta por quem investe nele, quem que tá empresariando ele. Tudo isso vem muito mais à tona do que... Tudo isso é uma indústria, né, Matheus? É uma indústria. Então... chamada indústria cultural, né? Isso. Isso aí. Você pode construir um artista. A mídia pode construir o artista que ela quer, do jeito que ela quer. Independente de talento, né? Exato. Claro, é que nem hoje. Basta ver o que é o tipo, a música que tá rolando por aí, né? É que nem hoje. Se eu tô no anonimato hoje e eu tiver uma parceria, alguma coisa que acontece, isso a mídia faz você. A mídia, ela te faz da noite pro dia, se ela quiser. Entendeu? É isso que acontece. É meio triste dizer, mas você tem que estar em evidência, tem que estar aparecendo, tem que estar fazendo show, tem que estar aparecendo em rádio, tem que estar fazendo tudo isso pra você estar em evidência, uma hora aparecer alguém que te ajude, entendeu? E a sua agenda, tá bem cheia? Olha, rapaz, agora eu queria falar um pouco aqui na rádio sobre assim, a carreira Matheus Guidelli, que de 2011 tenho muito a agradecer ao nosso Senhor Deus. Queria muito agradecer aqui ao apoio de toda a minha família, do meu pai e da minha mãe, que sempre me apoiaram. Queria dizer que de 2011 pra cá, Matheus Guidelli vem aparecendo no cenário mais nacional. Não nacional, mas mais voltado para um estado, alguma coisa. A minha música na internet, no YouTube, apesar de convidar o pessoal que quiser acessar Matheus Guidelli no YouTube, tem uma música lá minha chamada Tô Largado, que é da autoria do meu pai. Ela tá com 800 mil acessos hoje. E isso eu só tenho a agradecer, que ela se fez sozinha na internet. E ela foi muito expressiva, muito bom pra carreira, Matheus Guidelli. Aliás, nós vamos ouvi-la agora, né? Isso, finalizando nosso programa. Matheus, infelizmente nosso tempo está terminando, quero agradecer a sua presença, do seu pai, né, o seu José. E fica aqui o convite, né? Numa próxima oportunidade vocês poderão estar de volta aqui, você para mostrar um pouco da sua música. E o seu pai tocando. Com certeza. Quem sabe seu pai te acompanhando, né? Olha, o assunto é tão gostoso, a gente poderia ficar aqui falando bastante. Gostei muito da participação, eu acho que o tempo é curto para tudo aquilo que a gente tem para discutir e falar. Então é um prazer, agradeço muito a oportunidade. Eu agradeço a presença de vocês. Quero agradecer também os trabalhos técnicos do Eduardo Martins e quero convidá-los para que estejam conosco no próximo sábado, sempre às 13 horas, né? Às 13 horas aqui pela Rádio Star 95,3. Escute diferente. Hoje eu tô. Hoje eu tô ligado, o bicho vai pegar. Hoje eu tomo todas, ninguém vai me segurar. Hoje eu tô ligado, vai tornar o carro aqui. Vixe, mulher não me segura, que hoje a casa vai cair. Lá em casa todo dia é trabalho de montão. É dinheiro pro cabelo, se não é depilação. Quando não quebra o chuveiro, o problema é caração. E se não consertei nada, tenho que para o chão. Eu tô largando tudo, tô voltando pra cachaça. No boteco é só alegria, mulherada que não falta. Tomo uma, tomo dez, bebo até cair no chão. Decretei a independência, ser sorteiro é muito bom. Hoje eu tô largado, o bicho vai pegar. Hoje eu tomo todas, ninguém vai me segurar. Hoje eu tô largado, vai tornar um cara daqui. Mulher não me segura, que hoje a casa vai cair. Hoje eu tô largado, o bicho vai pegar. Hoje eu tomo todas, ninguém vai me segurar. Hoje eu tô largado, vai tornar um cara daqui. Mulher não me segura, que hoje a casa vai cair. Lá em casa todo dia é trabalho de montão. É dinheiro pro cabelo, se não é depilação. Quando não quebra o chuveiro, o problema é canção. E se não consertei nada, tenho que limpar o chão. E dano, eu tô largando tudo, tô voltando pra cachaça. No boteco é só alegria, mulherada que não falta. Tomo uma, tomo dez, bebo até cair no chão. Decretei a independência, e ser sorteiro é muito bom. Hoje eu tô largando, eu tomo todas, ninguém vai me segurar. Hoje eu tô largado, vai tornar um carne aqui. Mulher não me segura, que hoje a casa vai cair. Hoje eu tô largado, o bicho vai pegar. Hoje eu tomo todas, ninguém vai me segurar. Hoje eu tô largado, vai tornar um carne aqui. Mulher não me segura, que hoje a casa vai cair. Quem aprendeu? Hoje eu tô largado, o bicho vai pegar. Hoje eu tomo todas, ninguém vai me segurar. Hoje eu tô largado, vai tornar o cara daqui. Hoje eu não tenho hora pra voltar, hein? Mulher não me segura, que hoje a casa vai cair. Hoje eu tô largado, o bicho vai pegar. Hoje eu tomo todas, ninguém vai me segurar. Hoje eu tô largado, vai tornar o cara daqui. Mulher não me segura, que hoje a casa vai cair. Direitos e deveres, todo mundo tem. Vantagens da conta salário. A conta salário é um tipo de conta destinada a receber salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. A conta salário não admite outro tipo de depósito, além dos créditos da entidade pagadora, e também não é movimentável por cheques. Qual a vantagem de se ter uma conta salário? Um benefício trazido pela conta salário é a possibilidade de o trabalhador transferir o seu salário para uma outra conta diferente daquela aberta pela empresa em que trabalha, sem precisar pagar tarifa. A indicação da conta ser comunicada pelo trabalhador para a instituição financeira pode ser por escrito ou por meio eletrônico, que é legalmente aceito. O banco é obrigado a aceitar a ordem no prazo máximo de 5 dias úteis, contados da data de recebimento da comunicação. Caso o trabalhador formalize o pedido no banco, contratado pela empresa pagadora, os recursos devem ser transferidos para o banco escolhido pelo trabalhador, no mesmo dia do crédito. Esta é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e região, em parceria com a Rádio Fiscar. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar, FM Escute Diferente. Eu, Davi Saidel, estou aqui com vocês todos os sábados de manhã, das 9 às 10 horas, com meu programa Cordas e Acordeon, 4 anos no ar, e com reprise aos domingos no mesmo horário. Até lá, espero vocês, hein? Esta é a Rádio Fiscar, emissora educativa operando em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região, uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Você está ouvindo a programação especial da Rádio Fiscar, programas propostos pela comunidade de São Carlos e região. Para mais informações, entre no site www.radio.ufiscar.br ou ligue para 3351-8099. Começa agora o programa Paideia, astronomia e cultura científica em um papo descontraído. Produção do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e apresentação de Adilson Oliveira, Gustavo Rojas, Mariana Peso e Tarso Fabrício. Semanal com a cultura científica. Programa Paideia, ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação, Adilson de Oliveira, Mariana Petsu, Gustavo Rojas e Tarso Fabrício. Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Muito boa noite, ouvinte da Rádio Fiscar. A gente começa agora mais um encontro semanal com a cultura científica aqui no programa Paideia. Agora são 6 horas e 7 minutos. E estão comigo aqui no estúdio Gustavo, Tárcio e hoje também participando ao vivo, professor Adilson. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Adilson, que está aqui faz depois de uma ausência longa, né? Muito bom ter você aqui de volta. Ok, disso. Boa noite a todos, Mariana, Gustavo e Tércio. Mas na semana passada eu estive. Sim. Não, não ao vivo, mas estive. Direto frente, de Buenos Aires. Direto de Buenos Aires. Bom, boa noite, né? Até esqueci. Ele esqueceu porque ele estava já aguardando a participação dos nossos ouvintes. Então, desde já, quem quiser conversar conosco, o telefone da Rádio Fiscal é o 3351-8099. Ou pelo Twitter, no arroba Programa Paideia, arroba Clicciência e também no Facebook, na página do Lab UFSCar. Agradeço desde já o programa passado, a gente teve um furo aqui no Paideia, que foi a nomeação naquele dia do professor Oswaldo Batista Duarte Filho, Oswaldo Barba, como secretário nacional de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. E vários ouvintes depois do programa se comunicaram com a gente, curiosos, querendo saber mais. Peço desculpas, inclusive, porque a gente estava tão feliz e emocionado de poder conversar com ele naquele dia. Eu acabei esquecendo de... Só falei no começo do programa para qual cargo ele tinha sido nomeado e várias pessoas ouviram depois, pegaram o programa no meio e esqueceram. não sabiam, ficaram curiosos qual era a nomeação.